para a modificação ouvida pelo Delta. Delta. O 7 gostaria de indicado. 7 nós, a velocidade e reduza 180. Tudo bem, senhor. Eu posso reduzir com a piano. Agora, quantas vezes mais você vai decorar que você já cortou as milhas afastadas em sentido contrário do localizador? 2950, tchau. Na aproximação para o localizador, curva à esquerda, proa 060. Tem 4 minutos, uma estabilizada. O tráfego precede ao 737 e está à sua esquerda 6 minutos. Agora na proa 060, reportará estabilizada. A sua decoração, deixou a desejar muito tempo. É, e o número 1 também, que vamos dizer a sua decoração, está a 2 milhas da cabeceira. Tem uma aeronave visual que passa um pouco abaixo da sua 1510. E tem outra que está subindo, passando 8 mil. Por isso que eu tive que afastar o senhor, ok? Pode ser, mas eu fiquei aqui 15 milhas da minha cabeceira. Zero para a Sambuduna, torre 118.95. 295, muito obrigado. Delta. Descendo 327, autorizado a linha de decolagem, por favor. Descendo 080 graus, 10 minutos. Campina Grande, nível 370, via Pesulo no zero, decola pistola no zero, curva esquerda, sai da fuga, transição de par, controle 119.8, cena 5473. Salvador, muito boa tarde, gol 1620, final da 10, baixou, travou. Gol 1620, continue a aproximação, agora 0.80 graus. Gente. Solo 39 autorizado pedir para o táxi da Boaté. Tenta o helicóptero acionar de frente aí, então. Mas, completa aproximação, Torinho número 8, decimal 95, 3227. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 6327. 627, boa tarde, contato radar direto da El Vigilante. Da El 6327. 3446 da Street, é autorizado para 2000 pés, direto Duna Livre LS, 446. Torre 1295 km/h. Vilo Romeo Oscar, após escuta final 397, vento 070 graus, com ordem. Salvador é o TAN 3217, estabilizado, baixo travado, visual. TAN 3217, vento 070 graus, 11 nós, curva autorizada, curva 10. Repouso, TAN 3217. Charge aí, helicóptero EN, TAN 7 Charge, mantenha a visão no litoral e reporte para a base. Seguinte 52411, inicialmente sobe uma fim de 1 no meio atrás. Aguarde a reautorização. Brasília, 320 autorizado, defesa número 7, decola pista no 0, curva direita, sai da rabor, releva, controle 1 no 9, decima 8, aciona 5457. Obrigado, vou ficar com a nossa. Já desvia o 6527, Dolce. Alfa chegando a 2 na decimal 9, pulsado pelo copo. Pelo meu, você falou 4-5, eu posso na frequência livre agora. Sim, está aqui a Alfa Juliette 104-3. Entre em contato com no C35, não precisa do seu plano, entre em contato com a central de plano de voo, mesmo está tratando o seu plano, e eu creio que em volta de 5 minutos deve estar ter sua cópia para pagar. Podia confirmar a radial ideal de saída? Táxi via Índia, ponte perdão no 02895, negão no 05, voo no 96. É, fica aí da Pantaredo, voa ICAP, reporta para a descida, mantém o seu lugar. Decola pistão no zero, curva esquerda, saída Momo após direto, controle 119, decimal 8, acena 5516, na entrada 03. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Jogador, 3446. 446, uma milha para a Duna, autorizado sinal LS, corrida 395, boa tarde. Essa livre acionamento é uma pronto táxi, o Netuno 03 podia novamente confirmar a POB autonomia? De Salvador, boa tarde, eu tripe 5446. 5446, reportando embaixo travado, 0 graus, 10 nós. Chuva agora sobre o campo, camarada. 446. Passaredo 2263, tráfego a 6 horas, 3, milha mantendo 160, está visual. Ok. passarinho 2263, desce para 2 mil pés, autorizado direto do Luna, altitude 0. Espera baixado, travado, tempo 5446. Tempo 5446, agora pista livre. Minha zero, minha zero, pirata aí. 446. Dado 070, Papa Romeu, Romeu, Romeu, Lima. Atenção, a aeronave da escuta do controle, a torre informa agora a operação IFR, chuva moderada. O teto deve estar em torno de 700, a visibilidade de 2000 devido à chuva. Lima, boa tarde. Assando a identificação, desce para 4000, chegada bom, seu altímetro 1015. A 966 decolou 52, chame de 98, com voo. Obrigado, boa tarde. Trouxe Salvador Gol na 966, boa tarde. 966, boa tarde. Contato radar, direto Puca, vigilante. Direto Puca, Gol na 966. Diga na sua. 5 Guarulhos, só aguardando copo. Positivo, aproveitando. Tá, pro copo. 4-0 Guarulhos, autorizado, em Pesulu 4-4, decola pista 1-0, curva direita, saída da El, transição B-Dive, controle 1-9, decimal 8, aciona 5-4-6-6. Autorizado táxi via Índia, vou esperar do 902-895-0015, 35627. Tá, instrumento de visibilidade 4000, 1000, tá aproximado 1000 pés, né? 1400, tá funcionando. Com chuva de leve moderada. Essa chuva está se concentrando mais no setor de decolagem. A aproximação está no setor de decolagem das, de ambas as pistas, mas é leste e sul do campo. Estou 2.810, velocidade 1.500, chuva moderada. Eficiente. Se não desejar aproximação, o ponto para a espera até a melhora é toque à sua frente 7 milhas. Contato radar direto Puca, vigilância. Direto Puca, vigilância, você ficou 627. Sim. Passamos no 50, estimação do Recife, 2.085, boa tarde. uma moderada forte. Aquilo Papa Lima controle. Sob vetoração para sequenciamento, foi pro A1 no Aquilo Papa Lima controle. Poderia 63, centro da órbita pela esquerda, 2263, nível de. Autorizado, puxa. Foi no 097. Reportou pronto, puxa e copo, foi isso? Copo com fins. 360 autorizado. Via Pesulu 21, decola pista no zero, curva direita. Sai da Arbó, eleva. Controle 1 no 9, decimal 8. Aciona 55 no 3, gol no 097. Lima, desconsidero vetoração, desconsidero 2, 2, 3, 1, 0, autorizado LS, estamos estabilizando. Para 2, 1. Temos o que, Papa Lima? Visibilidade 1.500, chuva moderada a forte. Lima, controle desse que mantém 3 mil pés, altimetro 0 no 5, governo do Lima. O 060, 10. direto do Duna, meu nome é Duna. Lima, siga a liga do externo, completa sinal ILS, 2895. Completa informação, 2895, por favor. Estou em Salvador, boa tarde, papapá, tudo papá. Pegue o Papa Lima, reporte. Fundo visual com campo. Vento 050 graus, 8 nós. Chuva forte sobre campo. Assista as condições de porta com o visual com o campo do papai. Paredo 2263 e Romeu Lima, visibilidade 2000, teto permanece 800, chuva forte. Frente 2263, tá, abençoado. Fresno 55, decolou 09, 198, voo. Agora, obrigado. Controle Salvador, montagem de 3155. 3155, boa tarde, contato radar direto Leda Vigilância. Direto Leda, 3155. A onda com perna de 2 minutos. Com você? 2 minutos, tá bom. Perdão, César, que seria Índia. Ponte, perdão, 02895, que legal, não, claro. 1-5. Ah, visual com o campo aqui no Papalinho. Pelo Papalinho, após autorizado, por favor. Após autorizado, com a confirmação do visual com ponto 3, que é que gente, qual a altitude? É, já estava saiu da camada 8.0, mas devido à restrição de visibilidade por causa da chuva forte, deu o visual com ponto 3, com a altitude. Ok, gente, obrigado. Lima, DF 2000, autorizado ele. 321, táxi CV Índio, ponte para Dona Zero 2895, Pinegão 90 no 5. Direita, direto Duna, DF2000, Mantenha 3 ao reporte do farol da barra. Lima Mike Foxtrot. Continente de Salvador, 1015. 80, chama Recife no 251, voando de 10, 315. Recife, 1251. Controle 6321? Firme, close 17, no voo. Volta a semana. Bom dia, Chanel 6321. Boa tarde, contato radar direto Alefa, passa 2000. 2000 direto Alefa, 6321. Na Quebec chama 2198, só 95 para atravessamento via pista. Ligou para Lima. Autorizado ingresso via Quebec, pista, reporte livrando, parte 4. Localizador, 2273, passando 12, completa a aproximação ILS, correção 18,95. 2295, Gente, tarde, a sua identificação, desce 4.000 pés, um segundo, 015, direto à mão para chegar na Foxport, Charlie. Então é 1097, cruzão no 300. Tem no controle 198. 198, boa. E Salvador, gol no 097, cruza 1800, peço. Boa tarde, gol no 097, contato radar na decolagem, passa 2000, direto a Alefa, avenida. Ok, posso aprovar a Alefa pela esquerda devido a formações pesadas à direita? Alefa, no 097. E curvando a esquerda para a Alefa, o braço, 1097. Passou esse tempo, baixar travado, passar 2263. Gente, eu posso visual, passar 0-0 graus, passa. Eu posso na visual, 22. Gol no 097, inicialmente por 1-0 milhas, vamos até a prova 255 formações, ok? Que seja, 1-0-7. LS321, faça 1-6-0, chama Recife, 6-0, termo 288, LS321. LS321. Linha 0, Recife, 1260, alterno 1228, decimal 8. Ele pode mandar a descida? 128,8. 1260, agora 1228, mandar a bom final do marcação. Obrigado. Celeste, controle 1219, decimal 8, cena 5524. Frequência é 1-9-8, reporta push 3217. 2263, táxi Aquilo para 3. Devido a tráfego na aerovia, Peruísco 58, é preferível que isso voe a Lefa para depois a Lefa ou Peruísco, que vai fazer a separação lá dela mais ou menos. Liga ali, mamãe, por favor. Também agora a torre em 1895. Não tem posição. 2263. Não, não avistou nenhum sinalizador, não? Solo tem R2 puxado no Travessa 04, 56, livre ao pátio via Índia, tá livre, pushback, sonar, contact, com o número 2. A intenção, confirma a intenção? Qual é o seu critério no atraso na formada, na Mike Fox? Agora chuva na vertical. Teste estimado em 600 pés, visibilidade 3 mil metros. Qual é o seu critério? Abandonar o litoral da presente ou seguir até a terceira trilha? A gente informe quando visual com a terceira trilha, clima mais alto. 260-1288, boa. 096. Charlie, o controle é autorizado para 2.000 pés na chegada a Amman, reporta localizador. Fox Charlie está que você vem indo, pode parar no 02895, negar no 015. 0.050 graus com 8. Tá dando solo, solo. Autorizado de chegada Mari, mantenha 050, veja lá. Charlie, complete final ILS, chame Antônio 118.95.